Olá, amigos ouvintes, votos renovados e uma ótima tarde para si na companhia da Rádio Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, até muito perto das 19h30. Amigo ouvinte, espero que esteja a gostar da nossa seleção musical, que foi feita a pensar em si para você relaxar, descontrair neste final de tarde de quarta-feira. Amigo ouvinte, vamos passar à música, desta feita com mais dois temas. Primeiro, o tema vai ser de Luís Represas, Como Eu Também Ninguém Te Amou, e Paco Bandeira, Aos Domingos. Fique bem, fique connosco, fique na nossa companhia. Sempre que me lembro do calor dos sonhos que pude viver ao pé de ti, penso noutros sonhos que nunca viveste para poder estar eu hoje aqui. E de tantos homens que te amaram como eu te amei, ninguém amou. Por um beijo teu, por um olhar, como eu esperei, ninguém esperou. E mais do que um beijo, mais do que o desejo de acordar nos homens o prazer, tu serás para sempre, por entre as mulheres, a que me dá força para viver. Tantos homens que te amaram como eu te amei, ninguém amou. Por um beijo teu, por um olhar como eu esperei, ninguém mas quem serei eu para falar de ti? Tu és mais do que eu sei dizer. És a estrela eterna, deusa do amor, de todos os homens, a mulher. Somos felizes. Aos domingos vamos à praia beber areia. Aos domingos temos concheias, temos narizes. Aos domingos somos aranhas fora da teia. Aos domingos pomos o filho no balancé. Aos domingos a doce esposa dá mais um beijo. Aos domingos somos o honesto senhor José. Aos domingos fazemos ponte nos rins do Tejo. Aos domingos há o piquenique e a grafenola. E o Benfica que vai pagá-las em Alvalade. Aos domingos há o canário que na gaiola canta a canção de mais um dia de liberdade. We'll be right back. domingos ao piquenique e a grafenola, e o Benfica que vai pagá-las em Alvalade. Aos domingos ao canário que na gaiola canta a canção de mais um dia de liberdade. Olá amigos ouvintes, estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 16 de Fevereiro, quarta-feira do ano de 2011. Programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos, que lhe faz companhia aqui na sua antena web todas as terças e quartas-feiras no horário das 19 às 19h30. Vamos, amigo ouvinte, passar à nossa receita de hoje, que é uma sobremesa. Salada de frutas com chantilly. Amigo ouvinte, pega nas frutas que quiser, descasca a fruta bem descascada, corta aos quadradinhos, como costuma fazer a salada de frutas. Depois, amigo ouvinte, depois de estar a fruta no recipiente toda descascadinha e cortada, coloca-lhe 3 a 4 gotas de limão e coloca, portanto, chantilly. Depois, amigo ouvinte, leva isso ao frigorífico durante mais ou menos 2 horas. Digo-lhe, amigo ouvinte, fica uma sobremesa maravilhosa, mesmo muito boa. E que assim, com esta sobremesa, chegamos ao final de mais um programa. Prometemos regressar na próxima semana para mais 2 emissões do programa Os Melhores da Rádio, que lhe faz companhia aqui na sua antena web todas as terças e quartas-feiras no horário das 19h até às 19h30. Amigo ouvinte, um grande abraço e até lá.